que eu quero dizer é que todos nós, por conta disso, convivemos com um profundo sentimento de inquietude. E eu considero que isso é bom. O que eu estou nesse momento chamando de inquietude é a sensibilidade de olhar daquele que convive num mundo repleto de contradições. Afinal de contas, como não viver inquieto num mundo onde poucos ganham muito e muitos sofrem? Desculpa se esse sorriso não saiu. É que eu lembrei da chuva que no sertão não caiu. Dos moradores da rua Aba que morreu de frio. E a madame com os cachorros gastando uns mil. Preocupado com meu protesto, aí que eu contesto. Enquanto houver desigualdade, assim que eu me expresso. Cê não entende os dois lados, por isso que vai reclamar. Você com tudo na vida e outros precisando roubar. É só mais um bandido e da TV você manda matar. Mas ele nunca teve um lar ou incentivo pra estudar. Fácil julgar, sem pensar ou olhar. Tu levantou o vidro ao invés de tentar ajudar. E essa cara de nojo quando ele estendeu a mão. Cê é mais sujo que ele, só que não percebeu isso não. Sempre que está com razão, ou um belo de um carrão. E ele só queria uma ajuda, 20 centavos pro pão. Somos só um corpo, somos todos moradas. Somos aqueles que erramos e não admitimos falhas. Somos só carne e esquecemos do espírito. Irmãos, somos bem mais do que isso. Somos só um corpo, somos todos moradas. Somos aqueles que erramos e não admitimos falhas. Somos só carne e esquecemos do espírito. Irmãos, somos bem mais do que isso. Para manutenção desse sistema de vida que nós adotamos e que nós escolhemos, é preciso que haja pobreza. É preciso que gente morra de fome. É necessário. É necessário que haja crianças pedindo dinheiro nos faróis. É necessário que haja famílias dormindo embaixo de ponte. É necessário que gente morra porque não tem dinheiro para comer, para comer, para comer. Acende essa luz, seu corpo também é morada. Perdoe, admite, falha. Maldita raça, que praga é essa que propaga na cidade, que alastra, atinge a massa. Não se engane, se desvenda dessa máscara. O tempo passou, você nem percebeu, se viu na maca. Infelizmente o batimento está parando, você não escapa. O que você ofereceu pro próximo, hein, irmão? Só foi mais um corpo habitante nessa ilusão. Corpos no chão, na cidade cinza, coberta de neblina. Vai ficar bravo porque esse som cortou sua brisa. Sem nem pisca, hipnose, toma dose, se afogue. Corre, corre, siga o roteiro dessas minhas estrofes. Corpos que envelhecem e apodrecem. Almas que não morrem a cada dia restabelece. Seria bom se todos tivessem a mesma visão. E união não fosse só marca de açúcar, não. Somos só um corpo, somos todos moradas. Somos aqueles que erramos e não admitimos falhas. Somos só carne e esquecemos do espírito. Irmãos, somos bem mais do que isso. Somos só um corpo, somos todos moradas. Somos aqueles que erramos e não admitimos falhas. Somos só carne e esquecemos do espírito. Irmãos, somos bem mais do que isso.